9133, cheque 30, livre pouso, pista no 0, vento 090 graus com 08 nós. Livre pouso no 0, ajuste no 0 no 2, está baixado e travado. 9133. Gente. 805. Para 2 mil pés, no 0, no 2, ajuste, chegou no 805. Localizador está 3600, está visto. 3600, passou Luna, reduza para a velocidade final de aproximação, livre ILS, pistão no 0, 218, pistão 95. 295, reduzindo até 3600. Torre Salvador Cordial, está 3600, estabilizou ILS, baixou, travou? Na aproximação, na pista livre, altímetro no 0, 1 no 2. 1012, aguardo pista no 3600. No 643, boa noite, assume identificação, via bom, se desce para 4000, no 0, no 2. Voo no 643. Via bom, 0, 4000. Negativo, 0, 4000. 4000 pés, no 0, no 2. Voo no 643. Tem livre pouso, pistão no 0, ventou no 0, 0 graus, com 08 nós. Livre pouso no 0, tá 3600. Salvador, Azul 9133, muito boa noite, senhor. Azul 9133, boa noite, taxi via Alfa e Juliette, portão 02. Alfa e Juliette, portão 02. Total 9908, gente da Alfa, pronto para copiar Guarulhos. Total 9908, boa noite. Autorizado Guarulhos, o nível 320, via rota Bridge, UP Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, após direto Poços e após conforme a rota do plano. Decolagem pistão no zero, primeira curva à direita, realiza perfil da subida da El Leda, após Leda, direto Bridge. O controle Salvador, apere 1, 19, decimal 8, aciona 5136. Afirmativo, copiamos 320 para Guarulhos, conforme a rota, uniforme Zulu 16, BHZ, direto Trive, direto Passo e conforme, mas decolando a pista no zero com curva direita, convencional da El Leda Bridge, aciona 5136 e 198, controle saída, 908. Cotejamento correto no pátio 3, chama pronto, pushback, acionamento, total 9908. Chamarei quando pronto para o push acionamento, 9908. 00 no solo 51, à direita solo 21, decimal 9, boa noite. Direita 29, até amanhã, até 3, meia da tarde. Alô, Salvador, até 3600, livrou sua escuta para ingresso novo. Então 3600, boa noite, táxi Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, para o 8, até 3600. Aqui é o TAM Michael J. Fox, informando o término do revólver aqui na posição 343. Sim, a TAM Michael J. Fox, boa noite. Solo Rio 5972.com. Rio 5972 autorizado, chama pronto para o táxi. Realizador Campo à Vista, o 805. Perfeito, passando zona completa aqui na ELS, chama a torre Salvador 118.95. 18.95, porta. Salvador, boa noite, o voo 1805, passou o Largo de Roma, tá com Campo à Vista. Boa noite, voo 05, reporte passando Simbra, com o trem checado, altímetro no 012. Boa noite, azul 4107, desce e mantenha 3.000, altímetro 0112, direto posição Luna, aciona a identificação, vigilante. Negativo, 1012, 3.000, direto Luna. 05, check 30, livre pouso, pistão no 0, vento 09, 0 graus, com 08, nós. Gente, livre ou nós do pouso, o voo 1805. Solo Salvador, o Oceaner, navio 99 para o Portibac, treinamento. Portão 07, autorizado, chama táxi, o Oceaner 9199. Chamará para o táxi, 9199. Confirmando 5 a bordo. Via Pationo e Índia, ponto de espera da 10, torre 118.95, ajuste no 012, tem um bom voo, Rio 5972. No solo 59, à direita solo 121, decimal 9, boa noite. Direita 219, obrigado. Solo Salvador, o Xenet 9199 para o táxi, com 4 pessoas a bordo, alternando Goiânia, autonomia de 3 horas e 6 minutos. Autorizado via Pat 1 no Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, o ajuste 10, tem um bom voo, Xané 9199. Autorizado via Pat 1 no Índia, no ponto de espera de 1895, Xané 9199, boa noite. Somos um voador, uma boa, boa noite. Gol 1805, boa noite, taxia via Alfa, reporta para ingresso, taxia Juliette. Taxia Alfa, reportaria para ingresso, Juliette, gol 1805. 170, down to flight level 150, and we have alpha information. Go 174, we gave in telemetry 4,000 feet, altimeter 1012, and the flight director is doing a position by your navigation. Go 170. You're sending maintain 4,000 feet, flight director is doing a position, and altimeter is 1012, go 1714. Could you say, what is your number for landing? Well, you are number 3 for approach. Roger, number 3 for approach, we are making 320 knots, is that okay for you? For a while the speed is very good, but in 3 minutes ahead, I will request you to reduce to 220. Be prepared to reduce to 220 knots at 0204. Roger, standing by for speed reduction, go 1714. LS, go 943. LS, go 918.95. boa noite. Xenemia 258, informação alfa. 58, boa noite. Assume identificação. Voo é a Duna, F-50, boa, Xenemia 258. Duna na Pro, confirmando nível 050. 050. Gente, a velocidade foi solicitada pelo centro 2409. Vai manter essa ou reduz mais? Por enquanto, 240, tá? Tá bom, 240. Gente, vai manter 240, né? Foi. Mecosa no 0146. Rio 5972, décolo 02, controle 119, decimal 8, então, bom voo, boa noite, boas festas. 98, muito obrigado, meu amor. Boa noite, pessoal. Rio 5972, boa, contato radar direto Leda, sobe na via nível 320, vigilante. Azul 4107, desça 2000, estou autorizado a aproximação LS, direto do ônibus, do 4107. Tá certo, 2000, autorizado LS, direto do ônibus. Bono 7-4, reautorizado para 3000 pés, bono 7-4. Descend to a 3000 for 1715. Nove, tá visual com tráfego, eu curto final no zero. Tá visual com tráfego na final, Xenério, tá vendo no zero. Após o tráfego, ali mantém cabeceiro no zero após o Xenério 9199. Ok, após a passagem do tráfego na final, a linha mantém na 10, Xenério, tá vendo no zero. A 3 na Solo 05, à direita, Solo 121, decimal 9, boa noite. 219, boa noite. Salvador, tá 329, informação alfa. 3891, boa noite, assume identificação, desce para 4000 pés, via ponto, 1012, 3891. Quanto tem 1012, via ponto, tá 329. Salvador. Gol 1643, boa noite, taxi via Alfa, reporta para ingresso, taxi e Juliette. Alfa, reporta Juliette, gol 1643. 199, decolo 07, controle 119, decimal 8, bom voo, boa noite, boas festas. 119, decimal 8, Xenair, 91, 99, bom, boa noite. Salvador, boa noite, Xenair, 9199. Boa noite, Oxanel 9199, contato radar na decolagem, ao passar 2000, direto Elenfa, vigilância. Aqui, ao passar 2000, direto Elenfa, Oxanel 9199. 1714. Descended maintain 2,000 feet. You are now cleared for a less approach. Report establishment localized. Descend to 2,000, altimeter is 1012, and we're going to establish on the localizer for 1714. ILS, 4107. 4107, ciente, completa aproximação ILS, torre 118,95, boa noite. 9199, graus com 08 nós 13:45. Autorizado táxi em frente via pátio 3, pátio 1 no Índia, no ponto de espera da 10, torre 118.95, o ajuste no 0 no 2, bom voo, total 9908. Em frente, Alfa Índia, chamando 18.95 no ponto de espera, ajustou com 0 1 no 2. Rio 5972, passou 140, chama centro Recife, frequência 125, decimal 1, boa viagem. 251, muito obrigado, uma boa noite. Boa noite, Rio 5972. Um gol 1643, ingresso Juliette, portão 03. Tá continuando, portão 03, isso. Portão 03, gol no 643. Portão 3, 643. Azul 9141, cópia. Autorizado Guarulhos, nível 360, via rota Bridge, UP Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, após direto Poços e após conforme a rota do plano. Decolagem pistão no 0, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El Leda, após Leda direto Bridge. O controle opera em 119 decimal 8. Aciona 5157, azul 9141. Afirmo, da El Leda, após direto Bridge. Cotejamento correto, portão 02, chama pronto, pushback, acionamento, azul 9141. Portão 07 no solo, Zuno 1, à direita, agilizando por gentileza, chama o solo 21, decimal 9, boa noite. 219, boa! portal 9908, vento 090 graus com 08 nós, livre decolagem, pista no zero. Livre decolagem, 9890. 3152, Maceió no 330, já aprovado, número 1 no Procópio, aguardando. Aguardando. Solo, boa noite, 4107 Azul, livrou na porta. Azul 4107, boa noite, taxia via Alfa e Juliette, vai ingressar na Juliette, prosseguir até o pátio 3 na remota 04. Alfa, Juliette, pátio 3, posição 04, 4107, boa noite. Boa noite. Escuta 3152, copia? Copia. Autorizado Maceió, o nível 330 via Upper Whisky 58 até Orago, após direto. Decolagem pistão no zero, primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca, transição Aru. O controle Salvador 119.8, aciona 5160. Autorizado Maceió 330, nível Upper Whisky 58 até Orago. Depois direto Maceió, decolada 190 com a primeira curva à esquerda, saída é a Puca, transição Aru. 119.8, controle 5160 no transponder Delta 3152. Cotejamento correto, portão 612, chama pronto, TAN 3152. TAN 3152, chama na pronta. É 6258, estabilizado o lock. Estabilizou no lock, 6258. Completa aproximação, torre 118.95, boa noite. 118.95, boa noite. Salvador Ground, go 1704, ok? Go 1704, taxi via Alpha and Juliet, gate 04. Alpha Juliet, 04, go 1704. Livre pouso, pista no zero, vento 08, 0 graus, com 09 nós, poxa, né, 6258. Pouso na 0, 6258. Salvador, TAM 3152, 06 para pushback, tem acionamento? Autorizado, TAM 3152, chama táxi. Câmara para o táxi, TAM 3152. É 258 no solo 18, à direita, solo 21 decimal 9, boa noite. 219, boa noite. Chama Centro Recife, frequência 1251. 2519-0908. 3891, chame Torre, 1 no 8, decimal 9. 1 no 8, decimal 95, tá 3891, obrigado, boa noite. Torre Salvador, TAM 3891, baixou e travou, vai passar o Índia Sierra. Boa noite, TAM 3891, altímetro no 0.1, 1011, vento 080 graus com 09 nós, tem livre pouso, pista no 0. Autorizado, pouso, pista no 0, TAM 3891. Né, 6258, ingresso a Juliette, portão 05. Juliette 06258. Solo Salvador, São Trisono 52, estacionado com o primeiro táxi, com 174 a bordo, 2 horas de autonomia, Fernando Aracaju. São 3152, aguarda o ingresso do Airbus da Avianca no portão 05, após prossegue via Pátio 1 no Índia. Ponto de espera da 1-0, torre 1-1-8, decimal 95. O ajuste 1-0, 1-1 agora. Tem um bom voo. 1-0, 1-1, vai aguardar o Avianca para o portão 5 após Red Pátio. Índia Bravo, ponto de espera 18-95, está presente. O 91-41, após a passagem do Airbus da TAM, retaguarda, inicia o 02 e chama táxi. Após o Airbus, inicia táxi azul 91-41. 3891, no solo 22, à direita, solo 21, decimal 9, boa noite. Direita, solo 219, boa noite, então 3891. Salvador, boa noite, TAM 3891, no Libra. TAM 3891, boa noite, taxia via Alfa e reporta antes da taxa Juliette. Via Alfa, reporta antes da Juliette, 3891. Não vai manter a posição antes da Juliette, portão previsto ao 02, está sendo desocupado agora por um Embraer da Azul. Gente, mantendo a Juliette aguardando a posição 02, então seria 891. Salvador, TAM 3152.0 no 0, pronto. 4352 está livre em AI, decolar da pista no 0, vento 08, 0 graus, com 08 nós. Livre, AI, decolar, TAM 3152. Estabilizado no localizador da 10, está visual para cabeceiro 4062. 4062, complete final, chame escolha 18 decimal 1895, muito obrigado, senhor. Tenha um bom trabalho. Salvador, boa noite, boa noite, era 5, tem informação ao foco de pressão natal. Boa 1805, boa noite, aguarda natal, nível 370 já aprovado. Fica prevista, por favor. Puca, transição Zipar. Obrigado. Para o táxi azul 9141, autonomia de 4 horas e 28 minutos, alterado Ribeirão Preto, POB de 104. Autorizado direita, via Índia, ponto de espera da 10, torre 1895, ajuste 1011 agora, tem um bom voo, azul 9141. Ajuste 1011, ponto de espera 1895, azul 9141. TAM 3891, Juliette, portão 02. Juliette, portão 02, 3891. 62, o vento 080 graus com 08 nós, tem livre pouso, pista no zero. Livre pouso, pista no zero, azul, 062. 52, decolagem 28, controle 119, decimal 8, bom voo, boa noite, boa festa. 098, obrigado, senhor, boa noite, boa sorte. Salvador, boa noite, eu sou 3152. 3152, contato radar, está danido de voo 330, vigilante. Vidão 330, 3152. 5, cópia. Autorizado Natal, nível 370, via Opus 10, decolagem pistão no zero, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puca, transição Zipar. Frequência do controle em 119.8, aciona 5154. Após a passagem do tráfego, a linha mantém cabeceira 10 após azul 914. Agora a passagem, a linha mantém azul 914. 805, cotejamento correto, portão 01 no chama pronto. Portão 01, chama de pronto. Com 062 no solo 30 à direita, solo 121 decimal 9, boa noite. Vamos para na última, direita 219, obrigado, bom trabalho. Boa chance. Solo Salvador, azul 4062, livrou na última na sua escuta. Azul 4062, boa noite, taxi via Alfa, reporta para ingresso taxi Juliette. Via Alfa, reporta para ingresso na taxi Juliette, azul 4062. Patrona, decolos 32, controle 119, decimal 8, bom voo, boa noite, boas festas. 198, boas festas, até a volta, 91 patrona. Controle Salvador, azul 9141, tá aí o Leda. 9141, contato radar, assessora nível de voo 360, sempre ser vigilante. Direto 360, 9141. Azul 4062, ingresso Juliette, curva à esquerda, até o pátio 3, remota meia dúzia. Ingresso Juliette, curva à esquerda, pátio 3, posição meia dúzia, 4062. Cruz 152, chama o centro Recife. Frequência 126, decimal 8. Chamar Recife 126, tá 3152. Gol no 606, informação alfa. Gol no 606, acione identificação, chegada a Mari, desse mantém o 050. 050, chegada a Mari, gol no 606. Vai cruzar o 150 para o 340 azul 9114. Exato, chama táxi, gol no 805. Salvador, azul 9141, 150 para o 360. Entendi. 9141, chama Centro Recife, 1251. Recife 251, 9141. Salvador, Gol 1714, requested the clearance to Aracaju. Gol 714, stand by your AT clearance to Aracaju. Stand by, roger. Formation, Bravo. Lado direita, via Índia, ponto de espera da 10, torre 118 decimal 95, ajuste 1011, tem um bom voo, gol 1805. Obrigado, uma boa noite. Autorizada final, pista 10. Não deu pra entender o que tudo não, foi interpretado, deve seguir. desce a 2.000 pés, ajuste no 011, autorizada a final 1-0. 2.011, autorizado ILS, voo 1605. Two, three, zero. Departure for runway 10, after departure turn left, Puka departure, Jammu, after Jammu direct to Aracaju. Salvador departure frequency 119.8 and the skulk is 517, correction, 5164. Salvador, boa noite, 05, está na ponta de espera da lei. 05 está livre, LNA, decolando da pista no 0, vento 070 graus com 08, nós. Autorizado, LNA, decolando a pista no 0, boa noite, 05. 514, 64. Confirm. This clock is 5164, and your departure will be Puka. After Puka, Jammu, and after Jammu, direct to Aracaju.